103, fala. Uma 603, ainda não escutou da Terra? Fala no 21 decimal 9 agora. Jogou no meio no 3, táxi autorizado, Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, gate 4, mano meio no 3. Azul 4079, copy. Match top, Azul 4079. Azul 4071, is clear to Campinas, light level 360. Via per Zulu 16 until Bravo tells Zulu VOR, after direct to Trivi, after Trivi in accordance flight plan, departure runway 10, right turn, dial departure after Leda and then Breed to intercept per Zulu 16, departure frequency 120, decimal 8, and the scope code 5137, Azul 4071. Copy, so we are clear 360 Campinas, departure dial, Leda, after they are direct 3, number 216, Bravo Hotel Zulu, 15137, departure control 120.8, Azul 4071. Okay, ready back score up, report for push and start, Azul 4071. Para o táxi, o TAN 3662 com 140, 2 horas e 45, alternando Fortaleza. Copiado, o TAN 3662, autorizado o táxi, via Pátio e Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895, o ajuste agora 1021, e siga o Airbus da Oceanair. Autorizado via Pátio, Índia, no ponto de espera da 10895. Ajustado no 021, seguindo o Airbus do Oceano. No porto, temos autonomia de 3h30, alterna Natal. Ok, o Oceano é 6310. Está livre o táxi pelo Pátio e Índia. Foto de espera da 10, chame a torre 1895, o ajuste é 1021, né? 021, pode esperar 1895, obrigado, acionamento 1020. E confirme quem chamou para o pushback e acionamento? O TAN 3858, gate 3 para push acionamento. Ok, o TAN 3858, temos duas aeronaves agora que vão cruzar o pátio, após a segunda aeronave, que é um Airbus da companhia. Está autorizado, coordeno com a equipe de escola e chame o táxi posteriormente, na 3858. A gente vai coordenar a equipe de escola, atento o tráfego da companhia quando passa na certa guarda, vai chamar para o táxi, na 3858. 10P3 da Força Aérea Brasileira. Pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 9 nós. Autorizado, pouso 10, Delta Lima Mike, igual ao contrário. Delta Lima Mike apenas confirma após o pouso para o seu para equipagem. Pátio 3. Sente. Olimpo 02 prolonga a perna do ventão no zero, aguardando para gerar base. Olimpo 02 prolongará a perna do vento da no zero, aguardando para gerar base. Minha 13 no zero, pronto? Tem mais um minutinho, estará pronto, minha 13 no zero. Sim, boa noite, 3662 como número 2, pronto. Sim, stand 3662, mantenha o ponto de espera, aguardar as instruções. Mantém, stand 3662. Papa Romeo Delta Lima Mike, no solo aos 41, liberando via Delta, solo no 21, decimal 9. Confia, libera via Delta, foco, eco. Sim, Matheus, pode liberar via eco, chama solo, no 21, decimal 9. Libera na eco, 219. Ponto espera pronto, Xanair 6310. Xanair 6310, o ajuste no 021, pista livre autorizado. Alinhar e decolar pista no 0, vento 1, 80 graus, 9 nós. Linda cola, Xanair 6310. Oi, top. Boa noite, Salvador, Papa Romeo Delta Lima Mike, Bruno. Boa noite, Delta Lima Mike, a Vibrio Taco, via Alfa e Kilo para o pátio de aviação geral, pátio 3. Alfa e Kilo para o pátio 3, Gabriel. Salvador, Zana, Azul, Fazer 7-1, Big Eu, Azul, Fazer 7-1. Standby for pushing, wire number 2, there is a bus, a 3-2 landing from 10, it's starting now, the pushback on gate 3. Roger, standby for you, sir. Stand 3858 está autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Sim, acho que o push canal vai chamar para o táxi 3858. Também é 3-1-0. Senta. Gol 1889, solicita acionamento na posição. Gente, gol 1889, autorizado, acionamento na posição e aguarde para o pushback. Gente, vai encostar para o pushback, gol 1889. .02 autorizado, toque arremetido a pista no zero, vento 180 graus com 9 nós, cheque trem. .02 autorizado, toque arremetida, trem baixo e travado. Oceaner 63 no zero, decolado aos 44, controle em 120, decimal 8, bom voo. 08, Oceaner 63 no zero. Saindo o cinema 6310, boa noite. 662, após a passagem do P3 da Força Aérea Brasileira, ali mantém pistão 0. Após a passagem, ali mantém 3662. Pistão 0, contato radar na decolagem Subol 350 na saída Puka. 350 Puka, ou cinema 6310. Salvador, boa noite, Oceaner 63 no 3 com Azulu. 6303, boa noite. A estrela de identificação na chegada Bonfi, desce para 4 mil pés no altímetro 1029. Acionado para 4 mil na Bonfi com 1020. 6301. 1021 é o altímetro agora, ajuste. Permitiu, obrigado. Olimpo 02, tocou RMT 846, da presente curva à esquerda, suba para o meu pé e mantém a perna do vento da 1-0, aguardando para girar base. 02, curvamos à esquerda para a perna do vento e aguardando instruções para girar base, 02. Espera da 1-0, chame a torre em 1895 e o ajuste é 1-0-2-1. Sente ajuste. 1-0-2-1, torre 0, táxi à direita, chama a torre em 1895, quando o ponto de espera da pista no 0, tá? 3258. Rogou 1-8-8-9, para pushback no 29. Autorizado, 1-8-8-9, reposta táxi. Reposta da táxi, rogou 1-8-8-9. O meu pés, um P3 da Força Aérea Brasileira, quando pronto, livre decolagem. Pista no 0, vento 1-9-0 graus com 9 nós. Iniciado, tá 3-6-6. Limpo 02, tem condições de realizar uma base curta para final no 0? Vou no 604, prossiga. Para Fortaleza, prossiga. Ok, vou no 604, está autorizado, Fortaleza, o nível 370, via Pesolu no 9. A decolagem é da 1-0 com curva à esquerda, no perfil da subida Lomo, e a transição é front, o controle 120.8 e o transponder é o 5142 ou 1604. Ok, aprovado, Fortaleza 370, Pesolu 1910, é a pista, curva esquerda, saída Lomo, transição front, aciona 5142, controle de saída 208, posição é a 2. Ok, tá correto o cotejamento, gol no 604 e chame para o pushback assinamento. Chamar, obrigado. Zero 02 autorizado, toque arremetida pista no 0, vento 1-9-0 graus, no 0 nós, cheque trem. Limpo 02, autorizado, toque arremetida, trem embaixo da base. 3858, após a passagem do P3 na curtíssima, ali mantém pista no 0. Ali mantém após o P3, pista no 0, tá? 3858. Controle, sou de 6310, se não é possível ordenar a pro do Romeo Fox 018. 6310, solicite agora ao centro Recife em 12685, alternando 12545. 2625-2545, se não é 6310. Perna do vento da 1-0, aguardando instruções. Tipo 102, curvando à esquerda, é, para a perna do vento, aguardando instruções. São 3858 para informação, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo o número pés, ingressando agora na perna do vento do 10. Cumpra o... mantenha a proa de decolagem até 2000 e inicie a curva após 2000, ok? São 3858. Gente, para seguir o perfil da subida, está 3858. Vento 1880 graus no 09, livre decolagem, pistão no 0, TAM 3858. Gente, das condições, livre decolagem, TAM 3858. 1795, seguindo Embraer da Azul, com 621, boa noite, 89. Salvador Grama, Azul 4071, we have 95 on board. There's 4 hours, 52 minutes, south of the Sierra Bravo, Sierra Romeo, ready for taxi. Roger, Azul 4071, clear taxi by right. On loading point, contact tower, on 118, decimal 95, Ultimo set 1021, good flight, sir. Okay, clear taxi, we're holding short for runway 10, contact tower 118, decimal 95, 1021, Azul 407. Estado travado. 02, livre base, reporta na final, baixar travado, 02. TAM 3858, decolar 252, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, tá. Boa noite, TAM 3858. 3858, contato radar na decolagem, subvoo 370, saída Momo. Sim, 3858, executando saída Momo. E 62 gestão, prossiga. Vocês voar direto de Par? Estação com Recife, 3662. Não entendi nada, meu irmão. Vamos coordenar com Recife, aguarde a coordenação. Obrigado. Vento 190 graus, 109, cheque trem. Tempo 02, livre toque arremetida, trem baixo travado. Linha Pesulu, ano 7, a decolagem da 10 com curva à direita, subida é Arbor. Após Arbor é Lessa. O controle é 120, decimal 8. E o transponder 515144, ano 3. Autorizando Brasília, nível de voo 360, Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita, Arbor e Lepa. Controle de saída 120-18, código de transporte 1144. Voo no meio, no 3, portão 4. Claro, vou ir correto, vou no meio, no 3, chame pronto, no 4. Chame Recife, 1-2685, boa noite. Com Recife agora, 1-2685, TAM 3662. Limpo 02, tocou a remeter aos 55 da presente curva esquerda, suba para o número pés, mantenha a perna do vento, então no 0, aguardando para gerar base. Limpo 02, curva na esquerda para 1000 pés, manterá a perna do vento, aguardando instruções, 02. 0, muito boa noite, Tiago 1889, nós estamos por lado do ponto de espera da 1-0, sente os tráficos. 1889, sente, mantém o ponto de espera da 1-0. Ela tem o ponto de espera, 1889. Dura 2000, nível 10, vai chamar estabilizado, grato. You see to take off on the 1-0, wind 180 degrees, 90 knots. You take off on the 1-0, go 407. No 89 vai manter o ponto de espera aguardando instruções devido à aeronave decolando da 1-0, mantendo o mesmo perfil de saída, mesmo nível, ok? Sente, 1-89. Olimpo 02, condições de realizar uma base curta para a final 1-0? Estimativo, 02. Base autorizada, é a porta final baixinho travado, Olimpo 02. Olimpo 02, iniciando a base, reporta na final baixinho travado. Azul 4071, Airborne at 57, contact Salvador, departure em 120.8. 120.8, Azul 4071, thank you, bye bye. Monitor. 271, we're passing 1001 at climbing 360. Good evening, 4071, radar contact, climbing to level 360, dial departure. Now fly heading Lida position. Okay, we fly direct to Lida, confirm the flight level, Azul 4071. 360. Time to 360 on course to lead Azul 4071, thank you. Zero 02, check trem, autorizado, toque arremetida, pistão no zero, vento 180 graus, 9 nós. Tempo 02, trem baixo e travado, autorizado, toque arremetida na 1-0. Eu continuo com o pushback autorizado, porém, para o táxi, chame a torre em 1895, voo número 04. O voo número 13, na escuta do solo. E para o pushback e acionamento, chame a torre em 1895. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, bom voo. Boa noite, 89. Valeu, Matheus. 6313, torre no 895, boa noite. Obrigado, igualmente. Te aguarde, na 4 aguarde. Oi, boa noite, eu chamado 6313. 6313, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso. Escuta. Tempo 02, tocou arremeteu, curva imediata, esquerda, liberando o eixo, reporte pelo vento. Na esquerda, reporte adaptando, vento, limpo 02. Gol no 889, de decolar, vento 160 graus, 109. Livre decolagem, gol no 889. Tempo 02, enquadrando a perna do vento, informa que será o pouso final. Ok, gente, mantém a perna do vento, aguardando para girar a base. 02, aguardando para girar a base. Charlie, Libre Pouso, vento 1,80 graus, 8 nós. Libre Pouso, né? 3 ou 3? 889, decola 01, controle 208. 208, obrigado, Roger. Controle Salvador, gol 1889, boa noite. Boa noite, 1889, contato radar, Subal 360, Nadael, pode voar direto Leda. Direto Leda, na missão 360, gol 1889. Na 3858, chame Recife em 12685, alterno 2545. 2685, 1245, tá. Via 313, solo 03, liga direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha a escuta. Não, você escuta via Alfa ou da Juliette, né? 313. Final, contribuinte do lado. Repouso final, está autorizado, vento 1,60 graus, 109, Olimpo 02. 02, livre pouso. O gol nosso, 604 para o táxi, com 189 a bordo, 1327, alternado em Rojas. Liga o táxi à direita até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Gol 613, coordenando com a equipe de paz, quando a aeronave da companhia inicia o táxi liberar a parte de trás, está autorizado, puxa o táxi. Solo 04, livre à direita, táxi via Alfa e chame na Delta para cruzamento da pista em uso. 4235, identifique, chegada é a bom, se desça para 4 mil pés com 1.000.